Todos dizem que é mentira que eu te quero, pois jamais ninguém me viu enamorado. Eu te juro que eu mesmo não entendo a razão do meu viver desesperado. Quando estou junto de ti, estou contente. Se estou só, eu sinto a alma torturada. Tenho ciúme até do pensamento que possa recordar-te outra pessoa amada. Jura-me, nem que passe muito tempo, lembrará sempre o momento em que eu te conheci. Olha-me, não há nada mais profundo, nem mais doce nesse mundo que os momentos que eu vivi. Beija-me com um beijo apaixonado, como nunca fui beijado desde o dia em que eu nasci. Ama-me com paixão e com loucura, e assim verá a amargura que estou sofrendo por ti. Todos dizem que é mentira que eu te quero, pois jamais ninguém me viu enamorado. Tenho ciúme até do pensamento que possa recordar-te outra pessoa amada. Jura-me, nem que passe muito tempo, lembrará sempre o momento em que eu te conheci. Olha-me, não há nada mais profundo, nem mais doce nesse mundo que os momentos que eu vivi. Beija-me com um beijo apaixonado, como nunca fui beijado desde o dia eu nasci. Ama-me com paixão e com loucura, e assim verá a amargura que estou sofrendo por ti.